1 161, no chame 765, frequência 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1. 2835, 151. Afirma. Obrigado. Wilson, Wilson Resgota. Tá, você tem que acertar a modular, por gentileza. 295. Ok, 295. Tá, ok, então ela escuta essa conta então, confirmação até. Prepara a sobreção 1. Confirma essa aí, né? Sobre 1. 9-1, obrigado. Ok, nível 300 aprovado. Copia ou que é o 36? 300, copia. Autorizado Congonhas, nível 300, via rota do plano, pista em 10, primeira curva direita, São 1, transição ótima, 5012, transpondo controle 208, 360. Autorizado São Paulo, nível 300, decola 10, curva direita, São 1, ó. 5012 é o transponder e o controle 201, confirma? 3101, está confirmada a saída São João, lida morte para controle 120, decimal 8. 308, controle São João, lida morte, obrigado. 3101, correto, calibre, puxa, frontal 7, chame para o ataque. 3101, se der funcionamento, chama na ataque, são 3101. Lufthansa 3601, no Bel Belo 43, 6 horas e 50, Galeão. Motorizado, táxi até a ponte espera da Pistano 0, via táxi da Pistano Índia, ponte espera, reporte pronto, quem é legal no 0, 7. Táxi Índia, tomará ponte espera, ponte espera 3, 0, 1. Contato radar, via saída São Paulo, chega para a mesa de voo 300. 3601. Autorizado, direto da 3601. Beleza, na presente, está 3601. Autorizado direto de Pobave. Autorizado para de Pobave, está 3601. 3601, no chama centro de exercício, frequência 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1. Bom dia, obrigado. Valeu. Preparação voo, meia guarda cota. Salvador, gol 9, é onde o trabalhão? Gol 961, prepare saída, chão, voando, número 2, cópia. Não. Vou tirar minha 075, copia? Copia. Vou KM-075, autorizado São Paulo, Congonhas, via Peugeot 10 com base e após sair conforme rota. Nível de voo 360, saída São João, no meio da Mótila, decola da pistola 0 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5034, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, nível 360, via Peugeot 10 até Fubave e após conforme rota do plano. A subida de São João no meio da morte, da decolada 10, primeira curva direita, transponder 5034, controle operão 208. Vamos chamar 075, correto, chama pronto, portal 9. Chama 10, obrigado. Quer ver em gaiola? Uva! Copia 961 autorizado para aeroporto do Galeão via Peugeot 44, nível de voo 360, saída São João no Leda Doco, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5035, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, aeroporto pobre 44, saída São João no Doco. Decola 10, corre direito. Transponder 5035, controle 208, boa nave. 961, só confirmando saída São João no Leda Doco. Saída São João, transição Doco, boa 961. Boa 961, correto, chama pronto, portão 4. Vai, chama 961. Oi, bom dia, voo 229, autorização com Goiás. Curva 329 autorizado, São Paulo, Congonhas, via Peugeot 10 por base, Peugeot 16, após ser conforme. Nível de voo 360, saída São João no Leda Mótiva, decolada pistola 0 após a decolagem, primeira curva direita. Achando o transponder 5036, controle 120, decimal 80. 360 autorizado, é. aeronave 5961 para o curso de estacionamento no 04. Lula 91, portão 4, aguarde. Ah, sim, portão 91. Autorizado, linhagem de colar, pistão no 0, vento variável 049. Linha de colar, 3, 3, 9, 9. Tá livre, fixe, portão 04, chame para o táxi. Autorizado no 0491. Também no 09. Trame 075, portão 9, tá livre, chame o táxi. 329, portão 1-1, na guarda. Autorizado o táxi, direita Índia, até ponto de espera, no posto de espera de ponto de pronto, que é negar no 017. Via Índia, posto de espera vai contar próximo de 17, 961. Depois de 9, está livre para o portão 1-1, chame para o táxi. Vai dar o táxi. Autorizado até o ponto de espera da piscina 0, via taxa Índia, no ponto de espera reporte pronto, QNH 107. 107, reporte pronto, ponto de espera 107, QNH 107. Linhares do colapso, estão no 0, vento 090 graus, 1-1 no nós. Ali decolou no 0, vou no avião. Autorizando o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via parte de taxa Índia, no ponto de espera reporte pronto, que negando 0 na 7. Pátio Índia, reporte pronto, 229. 61, decola 216, chave controle 120 decimal 1. 308, 291. Paulo Salvador, Sam Mike X-ray Echo. Sam Mike X-ray Echo, prossiga. Bom dia, fazer atualização para o EBOC da posição 14, na remota para a posição 10 no Pátio Rondo, por favor. Confirma o gate de cima? 10, gate 10, Pátio Rondo. Gente, o Mike X-ray Echo está autorizado, reporta o término. Ok, reportará o término. Obrigado, senhor. Papai Juliette Mike. Papai Juliette Mike, sim, funciona agora. 1961, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 1235, alterna 25, bom dia, Julia. Zona 229 autorizada, deu pela pista na 0, já zona 20 graus, na 39. Situação preparada para dentro. Autorizada e parada, 229. Funcionamento do Chico no portão 5 está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar para o frente, ela quebra de novo. Capaz de leite, Mike, na escuta? Capaz de leite, Mike, na escuta. Capaz de leite, Mike, fique atento ao Airbus da Bianca, que vai iniciar o push no portão 5, vai ingressar na entrada do Pate 3. Capaz de leite, Mike, certo, obrigado. Zona 229, decolar 223, chame agora o controle 120 do sol 8. 208, boa. Controle, bom dia, Zona 229. Zona 229, contato radar, Zona 229, sua para a nível de voo 360. 360, tá bom. Muito obrigado, bom dia. Mike X-Ray, consciente, bom dia. Oscar 90 Serra na escuta. Oscar 90 Serra na escuta. Autorizado início do reboque, reporte o término, portão 7. Sim, se reportar o sinal, já estou no portão 7. 349, copia. 449. Zona 349, autorizado Serra Bravo, Romeu Juliette, Bianca, Zulu 44, aldeia, nível de voo 380. Saída São Voano, transição do óculo, decolada pista na zero para decolagem, primeira curva direita. Achando o transponder 5047, controle 120, decimal 80. Salvado 380 para Rio de Janeiro, via Zulu 44, aldeia, saída São Voano, do óculo, transponder 5047 e Salvador 208, Voano 349. Zona 349, estou confirmando a saída de São Voano, Leda, Doclo. São Voano, Leda, Doclo, pronto. Zona 349, correto, chame pronto para o Pate 3. Sim.